nosso demarqueiro. Bora, menino de barão, chamado Miseiro apaixonado. Vai. E jogado na ilusão, no meio da solidão, lembrei de muitas coisas que ferem meu coração. Lembrei de você, lembrei de você. Lembrei da nossa história, de todo o nosso amor, quando eu era um vaqueiro sem dinheiro, sem valor. Lembrei de você, lembrei de você. Eu parei e pensei que nada tem valor quando se tem dinheiro e não tem um grande amor. Eu já tô cansado de parar de curtir, daria uma fortuna só pra ver você pra mim. Eu tô com saudade do teu cheiro, teu calor, de me deitar na tua cama e te abraçar com cobertor. Já logo indo, quero você do meu lado, vaqueiro da ostentação, vai morrer apaixonado. Tô com saudade do teu cheiro e teu calor, de me deitar na tua cama e te abraçar com cobertor. Já logo indo, quero você do meu lado, vaqueiro da ostentação, vai morrer apaixonado. Me joga numa ilusão, no meio da solidão, lembrei de muitas coisas que ferem meu coração. Lembrei de você, lembrei de você. Lembrei da nossa história, de todo o nosso amor, de quando eu era um vaqueiro sem dinheiro, sem valor. Lembrei de você, lembrei de você. Eu parei e pensei, nada tem valor quando se tem dinheiro e não tem um grande amor. Eu já tô cansado de vai de curtir, daria uma fortuna só pra ter você pra mim. Eu tô com saudade do teu cheiro, teu calor, e me deita na tua cama e te abraçar com cobertor. Já não brindo, quero você do meu lado, vaqueiro da ostentação, vai morrer apaixonado. Tô com saudade do teu cheiro, teu calor, e me deita na tua cama e te abraçar com cobertor. Quero você do meu lado, vaqueiro da ostentação, vai morrer apaixonado. Lembrei de você.